E lá vou eu, melhor que mereço, pagando a bom preço a evolução. Ai, se não fosse o violão e o jeito de fazer samba do tempo que quem fazia corria do camburão. Hoje não corre não, hoje o samba é decente e ninguém aguenta, ó gente, a força de um samba não. Hoje quem faz samba fala e quem fala atenção, força nenhuma cala a voz da multidão. E cantar ainda vai ser bom quando o samba primeiro não for prisioneiro desse desespero e resignação. E lá vai minha voz espalhando então o meu samba guerreiro, que é o mensageiro da população. E lá vou. Ai, se não fosse o violão e o jeito de fazer samba do tempo que quem fazia corria do camburão. Hoje não corre não, hoje o samba é decente e ninguém aguenta, ó gente, a força de um samba não. Pois quem faz samba fala e quem fala atenção, força nenhuma cala a voz da multidão. E cantar ainda vai ser bom quando o samba primeiro não for prisioneiro desse desespero e resignação. E lá vai minha voz espalhando então o meu samba guerreiro, fiel mensageiro da população. E lá vou eu. Que você mudou daqui pra melhorar, mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Te deu saudade de um amor, infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa manha e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, e pode até sair batendo a porta que me já é morta do lado de cá. Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Te deu saudade de um amor, infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa manhã e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, e pode até sair batendo a porta, que nem já é morta do lado de cá. Tingonconga, tingonconga, tingonconga, ya. Capaz de me embriagar. Uns amigos bambas nesse dia me convidaram a participar de uma escola de samba que é todo meu dengo, de um terreiro de bambas que é todo meu mal. Vou me mudar da tristeza e morar na beleza do seu carnaval. Vou me mudar da tristeza e morar na beleza do seu carnaval. Quero existir nesse azul, repousar nesse branco. Portela, sou franco em dizer que em matéria de samba meu sonho de bamba era mesmo você. Pois se o azul é poesia e se o branco é a paz, minha Portela querida, um poeta da vida, o que vai querer mais? Minha Portela querida, poeta da vida, o que vai querer mais? Quero existir nesse azul, repousar nesse branco. Portela, sou franco em dizer que em matéria de samba o meu sonho de bamba era mesmo você. Pois se o azul é poesia e se o branco é a paz, minha Portela querida, um poeta da vida, o que vai querer mais? Minha Portela querida, um poeta da vida, o que vai querer mais? La la la ya. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Ao lado do lado direito do peito dói o coração, na frente dos olhos, no mar da Bahia morena. Meu canto sem paz, no peito calado um bocado de verso, no olhar tristão, um jeito de perdão. Mas não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Se não me bastassem problemas de amor, papéis importantes confundem a mente. É gente correndo, é conta corrente. Corrida do ouro, progresso, sucesso. Meu peito poeta rejeita esse jeito e vai enfeitando de amor o meu verso. Entenda meu samba, seja como for, eu vivo na vida correndo pro amor. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Se não me bastassem problemas de amor, papéis importantes confundem a mente. É gente correndo, é conta corrente. Corrida do ouro, progresso, sucesso. Meu peito poeta rejeita esse jeito e vai enfeitando de amor o meu verso. Entenda meu samba, seja como for, que eu vivo na vida correndo pro amor. Mas não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Eu não sou Deus pra ter de perdoar. Toda tristeza um dia vem, felicidade um dia vai, mas quem sou eu pra decidir? Morre a ilusão que eu nem criei, numa canção que eu nem cantei, mas quem sou eu pra discutir? Fala meu samba, fala meu e samba, não venha de intriga, e não venha de intriga. Sou seu amigo e não quero seu mal, seu mal. Fala de rosa, fala de rosa, e de coisas amigas, e de coisas amigas. E não me estrague o carnaval. Fala meu samba e não venha de intriga, e não venha de intriga. Sou seu amigo e não quero seu mal, e não quero seu mal. Fala de rosa, fala de rosa, de rosas e de coisas amigas, e de coisas amigas. E não me estrague o carnaval. Segura essa banca de escrupulosa. Eu em rosa, meu jogo é na retranca, área muito perigosa. Você parece que nem lembra mais de tempos atrás. A tua figura era vergonhosa. Eu me reparti querendo reconstituir a quem hoje me vira o rosto assim. Mas eu nem me abalo, você vai cair do cavalo quando precisar de mim. Eu em rosa, bem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. E pra resumir, faço questão de conferir se se quebra ou não um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote, que eu vou assistir seu fim. Eu em rosa, vem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Eu em rosa, apelar pra ignorância é uma coisa indecorosa. Acho que estou é forçando demais as cordas vocais. Você não merece um dedo de prosa. E pra resumir, faço questão de conferir se se quebra ou não um vaso ruim. Saia no pinote, se não vai ser de camarote, que eu vou assistir seu fim. Meu bloco vem descendo a cidade. Vai haver carnaval de verdade. O samba não se acabou. Sorria, que o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente do jeito que o rei mandou. Bate lata, bate surdo, agogô e tamborim. Bate fundo no meu peito um amor que não tem fim. E pra não cair da escada, bate o prego, meu senhor. Bate o pé, mas bate tudo do jeito que o rei mandou. Sorria, meu bloco vem descendo a cidade. Vai haver carnaval de verdade. Samba não se acabou. Sorria, que o samba mata a tristeza da gente. Quero ver o meu povo contente de lata, bate surdo, agogô e tamborim. Bate fundo no meu peito um amor que não tem fim. E pra não cair da escada, bate o prego, meu senhor. Bate o pé, mas bate tudo do jeito que o rei mandou. Oh, oh. Sorria, teu bloco vem descendo a cidade. rei mandou. Do jeito que o rei mandou. Do jeito que o rei mandou. Do jeito que o rei mandou. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Na lagoa tem um peixe dourado, meu bem. A lagoa tem o fundo encantado. A lagoa tem um peixe dourado, meu bem. A lagoa tem o fundo encantado. Eu vou morar na lagoa, no apê do Sérgio Dourado, o Epitácio Pessoa, em frente ao parque, ao prado. E eu vou viver à toa tomando meu chope gelado. Só eu e a minha patroa e meu garoto levado. Na lagoa tem um peixe dourado, meu bem. Na lagoa tem o fundo encantado. Na lagoa tem um peixe dourado, meu bem. Na lagoa tem o fundo encantado. Quem mora ao pé da lagoa tem sempre o amor do lado. Lá só mora gente boa, em casa de avarandado. De noite a viola soa, tocando um samba inspirado. É o Chico Buarque que entoa, e se eu falei, tá falado. Na lagoa tem um peixe. Ô, poetinha, tu vai dizer um negocinho pra gente aí, tá bem, compadre? Isso aí, ô, mas meu compadre, não deixe que o cheiro do peixe te deixe enjoado. E antes que você se queixe, ora põe esse feixe no ar condicionado. Outro gostoso. Na lagoa tem um peixe dourado, meu bem. Na lagoa tem o fundo encantado. A lagoa tem um peixe dourado, meu bem. A lagoa tem o fundo encantado. A lagoa tem um peixe dourado, meu bem. A lagoa tem o fundo encantado. A lagoa tem um peixe dourado, meu bem. Faz tanto tempo eu não te vejo os olhos. Faz tanto tempo eu não te beijo a boca. Fez-se em meu verso jeito adverso de dizer com voz tão rouca que já não brilham mais meus olhos, veja, de tanto olhar o que ficou pra trás. Volta depressa, que é tempo a beça. Tenho amor demais. Volta, vida, que ainda é teu meu coração. Lágrimas sentidas marca o meu violão. Vem for pra ser fingida. Pode ir com qualquer. Passado, eu vejo deslumbrado o meu antigo casarão. O pomar ao lado e o meu despertar ao som de um violão. Junto da varanda, um braço de boneca se perdeu no jardim, assim como a minha infância um dia se perdeu em mim. E aquela menina eu não vi jamais, perdeu-se nas curvas que o tempo faz, sumiu na distância, mobília e a mudança parte num velho caminhão, deixando a criança que eu fui pra trás, ficando uma herança pra nunca mais, perdido no pó do jardim junto a mim, um braço de boneca representante do meu fim, representante do meu fim. Braço de boneca, representante do meu fim, representante do meu. Fizeste um estrago, eu de nervoso tô fifi, ficando gago. Não posso suportar com a crueldade da saudade. E que maldade, vivo sem a fafafago. Tem pena desse moribundo, que já vive virou vagabundo. Só, por ter só sofrido, tu tens o coração fifi fingido. Mulher em mim, fizeste um estrago. Eu de nervoso tô fifi, ficando gago. Não posso suportar com a crueldade da saudade. E que maldade, vivo sem a fafafago. O teu coração tu me entregaste, e depois tu me to mamaste. A tua fa falsidade é pro profunda. Tu vais fifi ficar corcunda. Eu sei, Portela, que não se esquece quem te conheceu. E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu. A poesia então invade, enchendo a todos de alegria. E no asfalto mostro samba, sua raça, sua graça, que filosofia. No asfalto mostro samba, sua raça, sua graça, que filosofia. Não preciso subir pra ver, pois do céu tu já tens a cor. Põe o povo na rua dizer que Portela tu és amor. E sei também que pode acontecer de no asfalto você não vencer. Mas não importa, não faz mal, serás sempre a rainha do meu carnaval. E a Portela é para mim o próprio céu, azul de dia bonito, samba por em branco véu. E a Portela é para mim o próprio céu, azul de dia bonito, samba por em branco véu. Eu sei, Portela, que não se esquece quem te conheceu. E ao vê-la azul na passarela, abro a janela desse peito meu. A poesia então invade, enchendo a todos de alegria. E no asfalto mostro samba, sua raça, sua graça, que filosofia. E no asfalto mostro samba, sua raça, sua graça, que filosofia. Não preciso subir pra ver, pois do céu tu já tens a cor. Põe o povo na rua dizer que Portela tu és amor. E sei também que pode acontecer de no asfalto você não vencer. Que não importa, não faz mal, serás sempre a rainha do meu carnaval. E a Portela é para mim o próprio céu, azul de